Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. E agora? Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é um arte, é um ofício, só que precisa dar cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O quê? Meu amor, o quê? Pode estar bem do seu lado, então eu quero ouvir vocês. E o amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor, tem um sabor pra quem bebe a sua alma. Mas hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho e que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Decidi no nosso apartamento, fim de semana no sítio, ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Assim, assim, olha você. Mas tudo que acontece, Luciano aqui com os Infernais. Vamos, rei! Rei! Demais! Amei!